aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e comigo aqui hoje pro retorno do conteúdo inédito, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E também a volta dele, Caio Corraine. Olá, personas! Nesse retorno do conteúdo inédito pra quinta temporada do GugaCast, a gente vai trazer os momentos secretos, que são pequenos trechos dos mais de 800 episódios. Eu tô chutando que já deu mais de 800. Já deu mais de 800, cara? Não. Dos quase 800 episódios. Já deu quase 800? Não. A gente começou 700 agora. Ah, é que eu tô confundindo 700 com 800. Já passou de 700? Passou. Então, são pequenos trechos dos mais de 700 episódios do Grupo Secreto do GugaCast. Só pra você que ainda não é assinante do Grupo Secreto do GugaCast, sacar como é o conteúdo que a gente faz lá. Certo? Perfeito. Porque o GugaCast, ele acaba sendo muito sobre as histórias dos ouvintes, né? A gente recebe muitas histórias, elas são muito legais, a gente quer ler e a gente acaba se concentrando nelas. Então lá no Grupo Secreto, normalmente, a gente fala das nossas histórias. Certo, Caio e Rafael? Certíssimo. Não é? A gente pega o tema da semana, por exemplo, quando tem história de shows, a gente conta as nossas histórias de shows. Quando tem história de dentista, a gente conta as nossas histórias de dentista. A gente basicamente vai desdobrando o assunto, só que nos colocando em destaque, né? É, mas discretamente dentro do grupo secreto. Exato. E tem uma questão. A gente tá falando coisas que ninguém sabe o que é. E de repente, agora, elas têm a possibilidade de saber. Exato. Então, existem duas perguntas que a gente sempre quer saber a resposta. A primeira é qual é o som que uma árvore faz quando ela cai na floresta e não tem ninguém para ouvir. É cabum. E a resposta é cabum. Cabum. Isso aí. É assim. Uhum. E a segunda pergunta que todo mundo se faz é o que, que as pessoas estão falando quando eu não estou ouvindo? E a resposta está neste episódio. Está nesse episódio. A gente está revelando segredos. É um episódio onde os segredos são revelados. Nesse episódio, especificamente, para a gente demonstrar isso, para quem não é assinante, sentir um gostinho do que é ser assinante do Grupo Secreto do GugaCast, a gente vai falar sobre as gangues do Rafael Mafra. Eu não vou nem explicar sobre o que é esse conteúdo. Você vai ficar só com o nome. Gangue do Rafael Mafra. Certo. Gangue dos Rafael Mafra. Esse é o correto. Dos Rafael Mafra. Boa. Aí a gente tem Nombres del Diablo, que é a nossa Batalha del Nombres del Capieta. Del Capieta. Correto. Correto. Correto. Del Cramunhão. Del Cramunhão. Del Bielzebueno. Aí a gente tem uma história que se chamou Nó Cego, que é onde o Caio conta da vez que ele resolveu surpreender. Eu só vou falar essa primeira frase. O Caio resolveu surpreender sensualmente uma menina. É bom que a gente para aí, porque... Nossa, velho. Ouve aí o episódio que você vai ver. Não tem como ser ruim. Que história desgraçada. Aí tem um episódio que pra mim é um pesadelo toda vez que eu lembro dele, que é o Cadê o Replay Pereira? Eu gosto tanto do sotaque do cara. Momento Alura! Rafael, não é hora do Momento Alura, cara. É um momento Alura. Tá, você vai ter que explicar. Ele é um momento Alura porque na Alura você pode dar replay nos cursos. Então, essa é mais uma resposta que a gente tá dando aqui. Aqui está o replay, Pereira. Na Alura. Eu ia falar do momento Alura na próxima, que a gente vai falar do Caio trabalhando no Outback. Mas já que você falou, na Alura, além de você poder dar replay dos cursos, você tem 10% de desconto no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCash. Já bateu 1.000 cursos, vocês sabiam disso? 1.000 cursos. Caraca. Sério? 1.000 cursos. Você pode fazer todos os cursos numa assinatura só. Cada curso é uma linha no seu currículo e pode te dar um upgrade na carreira ou entrar no mercado de trabalho. alura.com.br/promoção/GugaCash. Posso continuar, Rafael? Ah, tudo bem. Agora pode. Como eu tava falando, aqui sim encaixaria o momento Alura, porque a gente vai contar a história da jornada do Caio como garçom do Outback. Que demais. É verdade. Paguei a minha faculdade lá. E é verdade. Você tem que ouvir aí que o Caio vai contar como foi legal. E hoje o Caio podia trabalhar no Outback de novo só falando olá, personas. Ele chegava na mesa, falava olá, personas, Caio Corraine aqui, aí todo mundo, fazia a maior festa, aí ele ia pra próxima mesa. E aí vinha um garçom de verdade. Ia ser muito legal. Eu tenho a impressão que o pessoal da agência do Outback ouve a gente. Sério? É, sério, porque eles já entraram em contato uma vez. Então, eu vou lançar aqui o desafio. Eu proponho o seguinte. A gente vai fazer um dia, porque eu e o Rafael também já fomos garçons, não do Outback, seria um sonho. Então, eu vou propor aqui um dia, eu, Rafael e Caio, vamos trabalhar como garçons no Outback. Nossa, muitas emoções, cara. Não é? Galera lá da cozinha gritando pra gente rodar bandeja. Ô, rapaz, que saudade. Não, a gente vai fazer real. A gente vai lá e vai trabalhar. Eu vou querer ganhar, inclusive, as gorjetas. Eu também. Mas eu vou querer tomar esse refri que o Caio vai falar aí mais tarde. É verdade. Agora, é o seguinte. Quando a gente tem momento secreto aqui, o público em geral, ele tem conteúdo inédito, certo? Esse é um conteúdo que nunca foi publicado antes aqui no podcast. Vai ser novo para quem não é assinante do Grupo Secreto. Conteúdo completamente novo. E é o creme de la creme, porque a gente selecionou os melhores. É verdade. E isso não é muito justo com os assinantes, né? Todo mundo tem conteúdo inédito, assinante não? É, ia ficar meio feio pra gente, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente solta momentos secretos aqui no feed do GugaCast, a gente solta lá no grupo secreto o nosso querido podcast exclusivo, que é o JujubaCast. Aê! O JujubaCast é uma piada que foi longe demais. A gente pensou como era engraçado o nome JujubaCast e a gente resolveu fazer um programa. E não contentes com isso, esse vai ser o JujubaCast 3 ou 4? Puta. O 3, 3, eu acho. É. Porque teve o 0. Ainda tem. A gente devia fazer um menos 1. Pra ficar mais confuso. Vamos começar a contar pra trás? E aí só de vez em quando a gente faz um pra frente? Tipo, menos 1, menos 2, menos 3, 4. E às vezes menos a gente pode 4, fazer um que é uma 5. Letra. Hoje é o JujubaCast B. Ou então, botões do PlayStation. Hoje é o JujubaCast bola. Eu tinha pensado em fazer a contagem por números complexos. Não, números complexos não, números imaginários. Então tem o JujubaCast I, o JujubaCast I ao quadrado, JujubaCast menos I, vai ser impossível. Mas peraí, I é igual a raiz quadrada de menos 1, certo? Certo. Então I ao quadrado é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é menos 1. Que é o que a gente tava falando desde o começo, Rafael. O que você tá dizendo, cara? É isso, cara. Por isso que eles são imaginários. Beleza, então... Ó. Essa semana, segunda-feira, a gente vai ter o JujubaCast só para os assinantes do Grupo Secreto. E aí, ao longo da semana, os outros conteúdos, porque tem conteúdo todo dia, né? Essa é a magia do Grupo Secreto, tem conteúdo todo dia. E essa semana a gente vai fazer o SalgadoCast, certo? O BebidaCast. Aí depois vai ter o SaladaCast. E por último, vai ter uma refeição completa na sexta-feira, o RemédioCast. Então você vai poder ouvir todos esses conteúdos e todos os outros 695 conteúdos exclusivos que a gente fez, porque os outros 5 você ouviu aqui hoje. Você vai poder ouvir tudo isso assinando o Grupo Secreto do GugaCast. É só em gugacast.com/assine. Você assina com o PicPay devolve 15 pratas, então sai praticamente de graça, o que é maravilhoso, porque o PicPay é esse canivete suíço incrível e mágico que veio da terra de Oz. Na verdade veio de Vitória, mas é praticamente a mesma coisa. É. Dá pra ouvir no Facebook, dá pra ouvir no Olo, que é o nosso aplicativo exclusivo, e você pode ouvir em qualquer lugar, pode ouvir offline. É muita coisa e não dá pra ficar falando aqui. Senão o programa nunca começa. Então, tá tudo explicadinho lá em gugacast.com/assine. E aí, se você mora no exterior, se você quer assinar com o PicPay, se você já foi assinante, tá tudo explicadinho lá. gugacast.com/assine. Vamos pras histórias? Bora aí. Então, Gustavo, Caio, eu quero contar pra vocês sobre uma coisa que acontece na minha vida e que muito me intriga. Eu quero falar pra vocês sobre os Rafael Mafra. Porque existem muitos Rafael Mafra. Não seria muitos Rafaéis Mafras? Ah, eu sou contra botar no plural, mas pode ser. Pode ser muitos Rafaéis Mafra. Eu comecei a suspeitar que eu não era o único Rafael Mafra no mundo quando eu fui fazer o meu primeiro e-mail. Porque eu fui fazer um e-mail do Hotmail. E não tinha Rafael Mafra disponível. Eu imaginei que alguém já tivesse pegado. Então, assim que saiu o Zipmail, eu fui lá e fiz o Rafael Mafra. Olha que investimento pro futuro. É, realmente você apostou no cavalo certo, né? Foi. Zipmail, sucesso total. Depois eu fiz um e-mail no UOL. E aí também já não tinha Rafael Mafra no UOL. Então quando saiu o e-mail do Gmail, quando eu descobri, alguém falou assim, o Google vai ter um e-mail. Aí eu cheguei no escritório, olhei a notícia e eu comecei a mandar mensagens para todo mundo da minha lista perguntando se alguém já tinha. Porque ele era só por convite, lembra? Sim. Então, eu corri muito para ter o e-mail Rafael Mafra no Gmail. E consegui. E aí, depois de um tempo, surgiu uma comunidade no Orkut, que era a comunidade Eu Me Chamo Rafael Mafra. Putz. E aí, tinha, sei lá, 18 pessoas. Caraca! Aí a gente, enfim, trocava informações sobre qual era o seu segundo nome ou seu terceiro nome, seu nome que não era Mafra e tudo mais. E aí eu fui lá e criei um... Como que chamava quando você abria a sua discussão? Um tópico? Eu abri um tópico, peguei o e-mail do Google, hahaha. Aí eu passei a ser mal visto na comunidade. Porque essa era a luta. A luta era pra ter o e-mail. No PicPay, por exemplo, eu sou Rafael Mafra 5. Putz, caraca. Mas até aí tudo bem. Eu peguei o e-mail. Eu sabia que existiam muitos Rafael Mafra, mas eu peguei o e-mail. Só que o que eu não sabia é que isso ia se virar contra mim. Porque os Rafael Mafra, que estão espalhados aí pelo Brasil, eles não sabem qual é o próprio e-mail. Ah. E aí eles põem rafaelmafra@gmail.com e eu começo a receber os e-mails deles. Putz. Então, tem um Rafael Mafra que vive no Rio de Janeiro e eu recebo as ofertas de emprego dele. Quer dizer, ele se cadastrou num site de ofertas de emprego e chega todo dia. Só que são pra ele. E ele faz o quê? Ah, cara, ele... Eu acho que ele já trabalhou de motoqueiro, já trabalhou de motorista. Sei. Mas chega muita coisa, muita coisa. E aí eu fiquei com pena do cara, né? Falei, pô, tá chegando as ofertas, às vezes o cara tá precisando de emprego. E aí, eu não lembro como, mas eu descobri o e-mail dele. O e-mail dele era rafaelmafra132. Uhum. E aí eu passei a encaminhar as ofertas de emprego pra esse e-mail. Caraca! E ele devia achar que ia acontecer alguma coisa mágica, né? Porque, tipo, nossa, em vez de estar chegando do site de e-mails, tá chegando de mim mesmo. E aí, um dia, ele cadastrou o e-mail rafaelmafra@gmail.com no Mercado Livre. Ele comprou um negócio e colocou esse e-mail no Mercado Livre. Então, chegou o e-mail pra mim de que ele tinha que pagar, sei lá, ele comprou um celular. Chegou o e-mail que ele tinha que pagar o celular. E aí tinha o telefone celular dele. Aí eu mandei um WhatsApp pra ele, falando assim, cara, você tá colocando o seu e-mail errado e não tá recebendo as coisas. Aí ele falou, porra, cara, desculpa, é que eu perco a senha sempre. Aí eu falei, porra, mas tá valendo esse Rafael 132, né, que eu mandava e-mail todos os dias. Ele, ah, é, tinha esse, mas eu perdi a senha também. Caralho. Então, ele sempre perde essa senha. Aí eu desisti, eu só botei no spam e é isso aí, de vez em quando chega alguma coisa. Que é o que você devia ter feito desde o começo, né, mas beleza. Ah, mas eu fiquei com pena. Um dia eu recebi uma foto dos filhos dele, que a mãe dele mandou. Os meninos bonitinhos. Eu tenho no os meninos, não sei se vocês bonitinho. Têm isso. Eu tenho alerta do Google pro meu nome. Eu botei meu nome lá no alerta do Google. Se sair alguma coisa na internet, eu fico sabendo antes, né? É melhor. E aí eu fico recebendo várias coisas de várias Rafael Mafra. Então eu sei muitos Rafael Mafra que existem. Tem um em Santa Catarina que é pescador de tainhas. Toda vez que chega a época da pesca da tainha, esse cara dá entrevistas. Pô, ele é importante, então. Também em Santa Catarina tem um cara que mexe com TV. De vez em quando eu recebo umas coordenadas de antena no meu e-mail. E esse cara também dá entrevista. Aí tem um cara, eu não sei onde ele mora, mas ele é o Big Mafra. Ele é fisiculturista. Caraca! Eu acho que ele é o Rafael no Mundo Bizarro, porque ele também se chama Rafael Mafra, mas ele é um fisiculturista. Imagina. E aí ele dá dicas de whey protein, de termogênico. Eu acho que às vezes ele tem até uns patrocínios, sabe? Ele é um cara importante. Caramba. E aí várias pessoas seguem ele e tal. Tem um cara que é torcedor do Paysandu, que esses dias cadastrou o meu e-mail pra receber spam do Paysandu. Mas, cara, quando você cadastra e-mail nas coisas, tem dupla verificação, assim. Ele manda um e-mail falando assim, você se cadastrou com esse e-mail e tal, confirme aqui. Não rola isso? Pra algumas coisas tem. Pra algumas coisas tem, pra outras não. Nunca chegou um pedindo pra eu confirmar. Eu nunca confirmei sem querer. Seria muito bom. E às vezes tem um cara... Assim, esse cara do Rio de Janeiro, ele não tem muita prática do computador. Uhum. Mas tem um cara da USP, que também se chama Rafael Mafra, que é do Departamento de Química, e o e-mail dele da biblioteca é o meu e-mail. Então chega aviso assim, ó, Rafael, você tá com o livro atrasado. Ó, Rafael, refaça seu cadastro. Eu não refaço cadastro, mas eu continuo recebendo. Eu recebo convite para uma reunião que tem todo mês na USP. E aí, um dia, uma pessoa me escreveu falando, ó, prezado Rafael Mafra, e falou lá de um assunto, acho que era um orçamento de armários. E aí eu respondi, olha, eu não sou o Rafael Mafra. Eu sou o Rafael Mafra, mas não esse Rafael Mafra que você tá pensando. Caralho. Ele deve ter te passado o e-mail errado, ou você anotou o e-mail errado, ou ainda você não anotou o e-mail e você supôs que o e-mail dele seria esse. Mas não é. Aí eu enviei. Falei, olha, checa com ele, liga pra ele e vê aí. Aí ela respondeu, ha, ha, ha, ha, ha. Caralho. Que foi uma resposta muito precisa, se você pensar bem, porque foi realmente engraçado. É, foi engraçado, cara, mas eu acho que ela não entendeu. Essa é minha sina. Eu tenho uma solução pra isso, cara. Fácil. É só você voltar a usar o seu e-mail do Zipmail. Ninguém vai se confundir. O erro foi seu, entendeu? De ter vindo pro Gmail. Qual foi o melhor e-mail que vocês tiveram? Ah, eu não lembro de ter nenhum e-mail legal. Não, eu também não. Eu sempre usei Caio Corraine, C. Corraine, ou só Corraine quando estava disponível. Eu uma vez achei um site que se chamava Jester.com. Sabe Jester, o bobo da corte? Uhum. Ele se chamava Jester.com. Era um site sobre skates. E aí eles tinham um e-mail próprio. E aí eu consegui fazer o e-mail rafael@jester.com. Aí esse era o meu e-mail favorito, porque era Rafael, imagina. Nunca mais aconteceu. Ah, nessas eu fiz um que a minha primeira namorada era japonesa e tal. E aí ela falou, ah, se quiser eu faço um e-mail legal pra você e tal, não sei o que tem. Falei, ah, legal. Aí ela fez caio@gaidin.com. Ah, muito bom. Aí eu, pô, que legal, né? O que significa gaidin? Aí ela, estrangeiro. Eu, ah, filha da puta. caio@imigranteilegal.com, porra. Ah, deu mole, Caio. Era só ficar com o e-mail e falar que significava ninja. Uma coisa que eu sinto falta nessa Copa, nessa seleção, é o Davi Luiz. Que isso? Eu sei que a maioria das pessoas não gostam dele e tal, mas eu achava... Ele era bom, cara. Ele fez um golaço contra a Colômbia. Tá louco, cara. Não fala isso. Não fala no diabo que o diabo aparece. É injusto, cara. Ele tem uma falha, ele sobe demais, ele gosta demais de atacar, mas não é um ponto de você chamar o cara de diabo, cara. É sim, cara. Ele não tem uma falha, ele tem 7 falhas e uma qualidade. Você não pode pôr... É igual aquela história de você colocava a culpa inteira da Copa de 90 no Dunga. Não, não dá certo, cara. Todo mundo sabe que naquele caso a culpa era do Lazzaroni. Do Lazzaroni ou do Caniggia. Aí você não pode falar no Diablo que o Diablo aparece. Se o Diablo fosse ter um nome em espanhol, eu acho que seria Buruchaga. Eu acho que seria Obdúlio Varela. Obdúlio Varela. Francisco Oscar La Molina. El antidoping de Maradona. Peluqueiro del Valderrama. El Brasil de cima que se siente. Peñarol en la Libertadores. El Zuniga. Agua del Blanco, em 1990. El Toco y me voy. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol en 1978. Putz, esse é muito bom, esse é o Diablo mesmo. Ele é tipo El Portero Barro. El Cucaracha con Ala. El Tiki-Taka. Tiki-Taka. El Margarina en la Manija. El Jobi Jobá. El Agua de Danone. El Bloquea Cade. El Sushi de Queso. El Oficial de Injustiça. Esse é meu favorito. El Mochila de Ninho. Mochila em espanhol é mochila mesmo? É, mochila. El que la ruba no grita no cielo de la boca. Deixa eu ver. El Batata Show. Não seria Papa Show? El Papa Show. Show. El Papa Show. El Linóleo Helado. Sabe como seria a versão em espanhol da música da Batata Show? Como? Papa Show. Papa Show. Achei que ia ser essa papa que liga assim, dessa maneira, não tem la culpa. El Enemigo del Gerente. El Quadro de Mesa. Eu não falo espanhol no seu nível, Rafael. Quadra de mesa é quina de mesa. Comida de aviação. Comida de aviação. Comida de aviação. É lupa em la hormiga. El pie de cabrio macho. Skype atualizado. Eu sofri disso agora há pouco. El amigo invisible. El baciador de piscina. Eu tenho uns que eu não entendo, cara. Achei muito bom. Película de Tim Burton. Película em espanhol. Tem os do Tang, né? É o Fanta Manzana Verde. El Salefanta de la Nariz. O Creia Fanta. É o Banho de Fanta. El Fanta Sin Gas. Fanta Dietética. É o Banda Pop que há ser comercial de Fanta. El Gypsy Kings haciendo comercial de Fanta. El Fanta sabor frijoles refritos. Ai, caraca. El Fanta en el sombrero. Por que isso é tão engraçado, cara? Não, é nem um pouco engraçado. Cara, Fanta no sombreiro é muito engraçado. Como... É engraçado justamente porque não tem graça nenhuma. Não, peraí que eu tenho mais um, só mais um. Ai, tá bom, vai. La Mel C de las chicas de pimenta. Guga, dando continuidade aqui à nossa Semana da Perversidade, eu tenho uma história, né? Não sou um menino transudo, tanto assim, não, é a única. Não, a história, a maior história que eu tenho já tá num programa inteiro. Entendi, ok. Teve uma vez que eu, jovem mancebo, há muitos anos, e muitos anos atrás, tava meio que tipo, não, porque eu sou transudo, cara. Eu sou bom nisso. Eu preciso de coisas diferentes, preciso fazer coisas bacanas para impressionar as gatinhas. Uhum. Beleza. Tava saindo com uma guria na época, uma guria na minha faculdade. Aí tá, não sei o que tem, ela foi lá em casa, eu falei, meu, tenho uma surpresa pra você. Ela, nossa, o que que é? Aí eu falei, peraí que vai ter que ser surpresa, surpresa. Beleza. Fui, coloquei uma venda nela, ela já ficou, né, animada. Opa, agora o negócio tá indo. Uhum. E aí... eu tive a belíssima ideia de amarrar a menina. Ó, que bom que você tá compartilhando isso aqui com todo mundo. Exatamente. Não, mas é, eu tenho um motivo por isso. E aí, fui, tal, e eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Eu só achei que seria uma boa ideia. Uhum. Hoje, já, né, mais velho, mais experiente e tudo mais, eu li algumas coisas e eu meio que sei fazer isso. Mas, na época, não. Aí eu fui e tal, comecei a... Espera aí, fazer o quê? Amarrar a menina? Amarrar. Tem jeito específico pra amarrar. E você vai entender por que tem jeito específico. Ok. Aí eu fui e tal, comecei a amarrar os braços dela. Falou, porra, agora, putz, agora vai. Ela total embarcou na ideia, o que eu fiquei muito feliz. Uhum. Aí eu fui, amarrei as mãos dela juntas. Uhum. Fui. Quando eu tava amarrando os pés, ela falou, Caio, eu não queria, né, cortar o clima, não queria... deixar as coisas meio awkward, mas eu acho que você amarrou meio errado, porque eu não tô mais sentindo as minhas mãos. Aí eu... Você fez um torniquete na menina. Eu meio que tava... Eu, naquele momento eu tava preparado pra lidar com veneno de cobra, não pra amarrar uma pessoa de maneira sexy. É mesmo. Aí eu fui, eu falei, não, aí, cara, eu sou muito imbecil, eu não queria admitir que eu tava errado, eu falei, não, é assim mesmo, relaxa, ela, ok, você tá falando com tanta propriedade que eu vou na sua, beleza, foi aí que eu fui e tal, terminei de amarrar os pés dela, a gente começou a brincar, só que aí depois de um tempo ela falou, meu, sério, de novo, eu não quero ser corta-clima, mas agora não sinto nada das minhas mãos e não sinto nada dos meus pés. E aí eu falei, meu, mas eu achava que era só isso, tá tranquilo aqui e tal, não sei o que tem. E aí quando eu olho pra mão da menina, a mão dela tá roxa. Assim, num nível desesperador, assim. E eu, caralho, fudeu, eu vou, tipo, vou fazer a menina ter que amputar as mãos, velho, peraí. E aí, pega essa situação, eu ainda morava com meu pai e tal, saio eu tava sozinho em casa nesse momento, porque, né, todo mundo trabalhava de tarde e tudo mais, eu saio correndo pela casa, pelado, né, tipo, desesperado, atrás de uma tesoura. E eu não acho a tesoura, de jeito nenhum, não tenho uma tesoura. Caramba, mas você amarrou ela com zip ties? É isso? Você não podia só desamarrar? Não, então, esse é o ponto. Aí, enquanto eu tava procurando a tesoura, ela começou a gritar do quarto. Caio, só desfaz o nó, caralho! Aí eu, opa, verdade, eu voltei, eu tinha dado um nó muito cego, cara. Eu acho que o nó mais cego da história dos nós cegos, cara. Você amarrou ela com cadarço? Foi? Não, era uma corda mesmo, assim, uma corda? Mais fina. Você amarrou ela com a corda do varal? Caralho, Caio, você realmente não sabia o que você tava fazendo. E aí, não era corda de varal, mas era assim, eu tinha olhado, sei lá, tinha dado um Google e perguntei, tipo, qual corda para amarrar pessoas? Aí falaram, tem que ser corda de algodão. Falei, beleza. Só marquei essa, só registrei essa informação na minha cabeça, fechei, foda-se, eu já sei o que eu faço com o resto. Você tinha cordas de algodão em casa, no seu armário de cordas? Não, eu fui comprar. Eu fui comprar no Armarinhos Fernando. Aí eu cheguei lá, me dá 2 metros de corda de algodão. O cara parou, ficou olhando meio esquisito assim. O cara já até sabe do que se trata. Exato, pera aí que eu já vou buscar. Aqui é uma casa de família, casa do senhor Fernando. E aí foi, aí eu tentando, pelejando assim, tipo, pra tirar o nó, não conseguia. A menina já, assim, muito puta e meio preocupada, né? E eu, caraca, velho, que merda. Aí eu fui, coloquei a roupa, subi, porque a casa antiga do meu pai era a casa do meu pai e da minha ex-madrasta na frente e a casa dos pais da minha ex-madrasta atrás. Ah, que beleza. Né? Aí eu fui pra casa dos pais da minha ex-madrasta, falei, meu, dona Helena, pelo amor de Deus, você tem uma tesoura? Ela, tenho. Aí ela me deu, sem zoeira, a menor tesoura que eu já vi na minha vida. Tipo, tesoura de unha, sei lá o que era aquela porra. Aí eu, você não tem nenhuma maior? Eu falo, não, a gente não usa muita tesoura nessa casa, então essa daí já dá conta do serviço. Aí eu, ai, caralho. Aí eu voltei, aí eu, né, eu já tinha tirado a venda da menina, porque ela tava desesperada. Aí ela falou, achou a tesoura? Aí eu falei, então, tem essa. Ela ficou tão puta, tão puta. Ela, eu duvido que você vai cortar essa porra dessa corda grossa com essa merda dessa tesoura. Assim, eu cortei, mas levou 45 minutos. E ela vive bem hoje, sem as mãos? Não, ela tá no Cirque du Soleil e tal, tá fazendo uns negócios. Mas, cara, foi uma situação tão desgraçada que, desde então, eu sempre tenho muito, muito receio de tentar qualquer coisa diferente. A pessoa fala, e se a gente fazer tal... Não sei, hein? Então, tá aí, gente. Se vocês forem amarrar uma pessoa, procurem. Tem um monte de livro sobre isso. Tem um monte de nó diferente que você faz. Pra você amarrar os braços, você circula o braço da pessoa. Aí tem um negócio que une o braço. Você não amarra um braço no outro. Tem todas umas técnicas pra não prender a circulação de ninguém. É só pra restringir movimento. Põe os links aí. Né? Eu tenho uns links bacanas, então, gente, por favor, não façam isso. Principalmente com uma menina que você gosta muito, só que você tava saindo com ela, sei lá, 2 meses. Quem diria que isso seria ensinado aqui nesse grupo? Exatamente, é isso. Eu tô aqui fazendo valer o seu dinheiro investido. Eu fui ver um jogo da Copa também com o Rafael, que foi um presente que o Rafael me deu. Obrigado, Rafael. De nada. Ele comprou os ingressos, tinha um ingresso sobrando e falou, vem pra cá que a gente vai junto. E eu peguei um avião e fui até Brasília e foi... Peraí, rapidão. Tem uma pessoa que tá arrastando... Sabe aqueles gaveteiros de escritório? Sei. Com rodinhas? Tem uma pessoa atravessando o corredor, arrastando um por um.

Eu lembro da irritação desse cara e do bordão dele falando. E até hoje, de vez em quando, quando eu tô assistindo um jogo e eu perdi o replay, eu penso sozinho, cadê o replay, Pereira? E eu não posso falar isso pra ninguém. Ou seja, isso me marcou pra sempre. E eu odeio quando eu penso nisso, porque é como se esse cara tivesse um encosto que tá comigo eternamente. É, cara, ele dominou nossa mente. Dominou nossa mente. Eu lembro até hoje de falar, mamãe me chama um táxi. Que eu também não falo porque ninguém vai entender. Porque assumir a derrota, né, você falar. Eu não lembro de nenhum gol do Platini, nenhum gol do Zico, eu não lembro do Rivelino em campo, mas desse cara eu lembro. Eu acho que ele tava, tipo, fazendo graça pra um filho dele ou um sobrinho dele, entendeu? E toda vez ele falava isso pra divertir o menino, e o menino cagava pra isso. É, eu acho que era isso também. Ou seja, esse cara já morreu décadas atrás. Provavelmente. Sim. Mas ele se mantém vivo no coração de vocês através do ódio. É isso. É isso mesmo, você definiu bem. Eu quero fazer isso com alguma pessoa na minha vida também. Vou morrer, vai ter gente cantando a música da análise musical ainda. É, cara, vai ter na sua lápide, né? Aqui jaz Caio Corraine. Ar de rainha, jeito de malandro. Exatamente. Eu fico mais feliz, eu fico mais tranquilo quando eu penso sobre isso. Guga, aproveitando esse seu conteúdo extra aí de falando sobre emprego, falando sobre alguns perrengues que você passou e tudo mais, antes da sua situação se normalizar na FTPI, algumas pessoas do grupo sabem, né? Outras talvez não, porque eu acho que eu ainda não comentei muito sobre isso aqui. Na época que eu fazia faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo lá na Metodista, e, né, como eu escolhi jornalismo, e meu pai falava, você vai fazer jornalismo, vai passar fome, e eu não vou te ajudar com isso. Falei, ok, valeu aí, pai, que queria que eu fizesse, sei lá, economia. É, deu muito certo pra ele, né? Aí, eu falei, beleza, né, eu preciso pagar a faculdade, que não é uma faculdade barata e tudo mais. Beleza, aí eu lembro que um amigo meu, o Fernando, que hoje em dia tá trabalhando na Globo, ele é repórter lá do Globo Esporte, ele falou, mano, o Outback do Nana Franco, quase sempre, acho que toda semana, eles abrem pra você ir lá fazer uma ficha, deixar seu currículo, esse tipo de coisa. E eles pagam bem. Uhum. Eu falei, pô, bem quanto? Falei, cara, sei lá, tipo, eu acho que vai dar pra você pagar a faculdade e ainda vai te sobrar uma grana pra você sair e tal, fazer alguma coisa. Falei, pô, perfeito, é isso que eu preciso, vambora. Eu fui, fiz a ficha, tal, fiz a entrevista, e o Outback, eles geralmente gostam muito de contratar gente nova. Uhum. Porque eles querem, né, ser um lugar mais escoladão e tudo mais. Uhum. Aí eu fui, tal, entrei, comecei a trabalhar como garçom por um tempo e tudo mais. Beleza. Aí eu já tava, sei lá, uns 4, 5 meses no Outback, trabalhando normal, corrido pra caralho, meio complicado, mas tamo aí, tá pagando minhas contas. E aí entrou uma moça nova como hostess. Uhum. E era muito guapa. Uhum. Era uma pessoa muito bem afeiçoada. Sim. E eu falei, tá aí. É assim, porque a minha vida era faculdade de manhã, era uma vida desgraçada. Era faculdade de manhã, eu escrevia numa revista na editora Scala durante a tarde, Outback de noite e dormia, sei lá, umas 5 horas por dia. E era isso minha vida. Meu Deus. Caramba. Só que, né, no final das contas deu tudo certo, mas era uma... Então, eu não tinha tempo de ter vida social, porque no Outback você trabalha de final de semana, você dobra, né, final de semana que você trabalha almoço e janta. Então eu falei, mano, a minha vida é faculdade e Outback. Na faculdade, sei lá, eu... Pelo fato de ser faculdade de manhã, faculdade paga, sei lá, eu não clicava muito bem, assim, com as pessoas da minha sala. Eu falei, pô, vou investir nessa menina aqui, porque é o único contato com outro ser humano, assim, né, que pode rolar um interesse amoroso e tal, que eu tenho nesse momento. Uhum. Beleza. Eu comecei a dar ideia, a me engraçar, não sei o que tem. Deu certo. Comecei a sair com a e tal, e a gente meio que ficou sério, né. Só que uma das minhas gerentes, senhorita, ela é lésbica e ela também era apaixonada. Uhum. E aí, dona começou a transformar minha vida num inferno. Caramba! Porque ela, né, ficava dando em cima da e tudo mais. Só que falou, meu, eu gosto de homem e eu já tô com o Caio, tá ligado? Tipo, né? Uhum. Só que aí, com essa frustração, né, e tudo mais, ela tinha o poder, né, de... Porque, assim, no Outback, você, no início do dia, quando você chega, tem um mapa das mesas. Uhum. E aí tá lá qual a estação que você vai trabalhar. Uhum. Geralmente, uma pessoa fica responsável por 3, 4 ou 5 mesas, dependendo do tamanho delas. Então, se eu tô cuidando de mesas de 6 lugares... Ok, eu vou ter 3 mesas porque eu estou cuidando de, potencialmente, 18 clientes. Uhum. Ah, se eu pego mesas de 2 lugares, eu posso pegar, sei lá, 5 mesas porque eu estou cuidando, potencialmente, de 10 clientes. Então, meio que para também ficar justo, né? Para que você receba mais ou menos uma média do que todos os outros garçons recebem no final do dia. Uhum. Só que ela começou a me colocar. Eu chegava no trabalho, olhava o mapa... E tava eu lá, sei lá, no cantinho, nas piores mesas, cuidando de, sei lá, 3 mesas de 2 lugares. Putz. Aí eu, ok. E aí, dia seguinte, 2 mesas de 6. Ué, mas geralmente 6 são 3. Por que que... Aí foi. Até que chegou um nível que ela tava me dando, sei lá, tipo, mesa ao redor do bar, sabe? Que são as piores mesas do restaurante. Uhum. Porque... A hostess não leva você até o bar é livre, todo mundo, se a mesa tiver vaga, você pode sentar e ser atendido. Uhum. E geralmente são pessoas que estão esperando o lugar deles no bar. Uhum. Então eles já estão comendo no bar, já estão consumindo no bar, e eles já vão com uma comanda aberta para as mesas ao redor do bar. Sim. Então o dinheiro que você ganha é menor, porque, né, tem a porcentagem toda que já é venda do bar. Nossa. E aí chega num ponto que, tipo... É, o meu salário tinha caído, sei lá, 1/3. Meu Deus. Só nessa pataquada. Só porque você pegou a mina que a gerente gostava. Exato. Caramba. E aí, tinham 2 gerentes e o dono. A outra gerente, ela começou a perceber um pouco isso, porque, assim, tem a gerente de front e a gerente de back. Gerente de front é a que faz o mapa, é a que cuida de... É, fica lá no pod com as hostess e tudo mais, fala, ah, leva esses clientes para a mesa tal, né? Ela que coordena essa parte. Uhum. E resolve problemas do salão. Sei lá, minha comida veio errada, é quem resolve é ela. E tem a gerente do back, que é a gerente de cozinha, que é a que fica soltando e fazendo as bandejas para o pessoal levar e tudo mais. Uhum. Quando a era gerente de front, ela me fudia. Uhum. Quando ela era gerente de back, minha vida era como sempre foi. Uhum. E a segunda gerente começou a perceber isso. E eu não falei nada. Eu não falei nada porque eu falei, mano, se eu começar a reclamar, vão me mandar embora, eu preciso desse trampo, tá me sobrando menos dinheiro, mas eu ainda tô pagando a faculdade, beleza, vambora, engole seco e vambora. Só que aí a segunda gerente, né, a gerente, é porque é a good cop, bad cop, uhum. A good cop veio e falou, Caio, aconteceu alguma coisa entre você e a... Porque eu tô vendo que ela tá te fudendo, né, ela falou bem assim. Uhum. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou te passar o meu lado da história e você, assim, pode ser um pouco deturpado, pode ser um pouco, às vezes, não reflete a realidade, mas eu vou te passar ele pra você saber o que tá acontecendo. Aí eu contei a história toda pra ela. Beleza, aí ela, ah é? Beleza. Chamou uma reunião, colocou eu, good cop, bad cop e o dono. Caramba. E aí ela falou, não, é amanhã você vem aqui durante a tarde que a gente vai fazer uma reunião. Meu horário era sempre à noite, né? Eu falei, tá bom, ok, beleza. Cheguei, restaurante fechado, vazio, assim. Só uma... Cara, foi muito bizarro. Porque só uma... Assim, o restaurante tava todo, tipo, desligado. Assim, tava escuro e tudo mais. Uma mesa acesa. Eu, caralho, que massa! Só faltavam umas velas ao redor, tá ligado? Uhum. Aí eu sentei. Aí chegou a Good Cop. Uhum. Depois chegou a Bad Cop com a cara mais de furiosa da história. Caralho! Ela era bem nervosa. E um pouco depois chegou o dono. Ele era uma pessoa bem tranquila. Ele só tava lá pra ganhar dinheiro. Ele tava foda-se, tá ligado? Uhum. Restaurante não é minha paixão. Eu tô aqui porque eu tinha uma grana pra investir e eu tô recebendo esse investimento de volta e é isso. Uhum. Aí ele sentou, tal, ele gostava muito de mim. Ah, Caio, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, porque ele também não ia muito no restaurante. Tal, aí a gente começou a conversar, assim, de maneira mais tranquila. E aí a Good Cop começou a falar. Então, a gente chamou aqui hoje porque tá acontecendo uma situação que eu vi. Não foi o Caio quem chegou em mim pra reclamar, fui eu que percebi. E eu preciso que a gente resolva isso agora. Aí já ficou aquele climão. Aí lá, Caio, explica a situação do teu lado. Aí eu, ok. Eu fui, contei a história toda e durante A Bad Cop tava querendo interromper o tempo todo. Caramba! Não, porque era... Não, porque era... E aí o dono sempre... Fica quieto um pouco. Deixa o menino falar, depois você fala. Aí eu fui, expliquei a situação toda e tal. Beleza. Agora, a hora da Bad Cop falar. Mano, ela tava bufando, assim. Tava tipo... Uhum. Eu nunca vi uma pessoa tão brava na minha vida inteira. Caramba, Caio. Que história horrível, cara. Calma. Que isso é um absurdo, porque eu tava dando menos mesa porque ele não dá conta, ele não dá trampo, ele é ruim, ele é lerdo, e começou a falar um monte de coisa. Aí ela, né, falou tudo aquilo. Aí a Good Cop falou, ok, minha vez. O Caio é um dos caras que mais trabalha aqui, ele trabalha aqui pra pagar a faculdade, ele é, sempre ajuda todo mundo, mesmo quando ele tá... Porque a gente falava que a gente, no dialeto do Outback, é que você tá atolado, que tem muita coisa pra fazer nas suas mesas, e você não consegue, sei lá, girar bandeja, ou pegar coisa no bar, esse tipo de coisa, você tá atolado. Ele falou, ele é o único cara que, mesmo atolado, ele gira a bandeja, ele pega coisa no bar, ele ajuda, alguém fala, ah, eu preciso, o bar precisa de gelo, ele, vai, ele para o que ele tá fazendo e vai pegar gelo, é um cara bom pra caramba, e eu discordo de absolutamente tudo do que a Bad Cop falou. Caramba! E aí, o dono, ele achou que ele tinha sido chamado pra uma reunião super light, tá ligado? Uhum. Ele chegou de berma, de chinelo, nem se arrumou, falou, foda-se e tal. Aí ele parou assim e falou, gente, isso é um restaurante, isso é um lugar para as pessoas ficarem felizes. Por que vocês estão fazendo isso? Aí eu, sei lá, eu só quero trabalhar e ganhar meu dinheiro, tá ligado? Tipo, o cara não queria nem estar aqui. Aí ele falou assim, então ok, vamos fazer o seguinte, eu vou vir no restaurante durante 2 semanas, todos os dias, vou ficar, né, te olhando, vendo se, né, se você trabalha direitinho e tudo mais, e aí depois, daqui 2 semanas, a gente vai fazer outra reunião. Beleza. Deu 2 semanas, trabalhei do mesmo jeito de sempre, eu não tava nem me esforçando mais, sabe, tipo, ah, não, vou correr mais, porque eu sei que ia ficar forçado. Eu falei, não, vou trabalhar do mesmo jeito que eu sempre trabalhei, e é isso aí. Deu 2 semanas... É, a gente sentou de novo na reunião do restaurante apagado. Ele falou, olha, é, eu concordo que o Kai é um ótimo empregado, você estava errada, e esse é o seu segundo strike. Caralho! Porque ela já tinha feito isso com outras pessoas antes! Caramba, cara, que história horrível, Caio! Aí ele falou, mais um, e você tá demitida por justa causa. Caralho! E aí foi, ele falou, ó, Caio, a gente, que eu queria te pedir desculpas, e tá aqui, você vai ganhar um aumento. Caralho! Ele foi e aumentou sei lá, por hora, porque o preço por hora que você recebe por hora lá era irrisório. Uhum. Era, sei lá, tipo, eu nem lembro quanto que era, mas foi tipo um aumento de R$5 na minha hora, sabe? Sim. E ok, obrigado, aumento e tal. Mas e depois aí? Daquele dia eu continuei saindo com a e tudo mais por mais uns 6 meses, 5 meses, e a nunca mais falou comigo. Caramba, cara. Que história horrorosa. Ela nem olhava nos meus olhos, assim. Foi muito, muito bizarro. E eu acho engraçado hoje porque, tipo, foi muito infantil. E aí foi a minha primeira experiência de verdade que muita gente me falava, não, porque trabalhar com pessoas, né, junto com pessoas, seja no escritório, seja não sei o que tem lá, tipo, de vez em quando parece escola. E eu falava, não, gente, tipo, né, os lugares que eu já tinha trabalhado, não, é sempre, né, bem profissional, sempre todo mundo bem ponderado e tudo mais. E aí essa foi a primeira vez que eu falei, é tipo escola. E eu acabei de ter que aguentar uma bullying em cima de mim, mas deu tudo certo no final e eu virei super brother do dono. É isso aí, cara, a vida é uma grande oitava série. É uma grande oitava série. Falando de Mágico de Oroz... Mágico de Oroz. Eu gosto muito que o Mussum é um homem de lata. Tem mesmo uma cidade chamada Oroz no Ceará. Sério? Ah, é? Sério, por isso que é o Mágico de Oroz. Ah. É só um trocadilho que foi longe demais. É. Caraca, e na capa do filme tá escrito Renato Aragão gigante. Uhum. Depois Dedé Santana menor, Mussum e Zacarias menor ainda. É o maior cineasta da história do cinema brasileiro. É... Doutor Renato, né? Hoje ele é só um espírito aprisionado. Vocês já viram o Instagram do Didi? Então, é por isso. Ele é aprisionado pela esposa e pela filha dele. Caraca, velho. E ele tenta pedir socorro com os olhos. Exato, exato. Tipo, ele tá fazendo graça com a cara, com o corpo, só que os olhos dele são muito tristes. É, então. Exato, porque ele morreu já. Ele tá... Ele, é como se fosse uma magia negra que mantém ele vivo e aprisionado, entendeu? Entendi. Faz todo sentido, inclusive. Aí ele canta aquela música, né? Por favor, libertem-me do meu corpo. Eu sou um espírito aprisionado. Preciso sair. Esta música é um pedido de socorro. Embora não pareça, eu direi que não quando a música terminar, mas é... Caraca, cara, de onde veio isso? Você cantou isso de improviso? Foi. Caralho, impressionante. Sem uma respirada. Né? Porra. Sem pensar 2 segundos na próxima frase. Eu tô aqui há um tempão tentando compor a letra do samba enredo pro especial de carnaval. E o cara, tipo, saiu fazendo assim, caramba, cara. Talentos surpreendentes. Sim.